Vamos fazer cara acontecer. Já cansei de ver ultimamente o nosso povo não está vivendo. Sei muito bem do que acontece ao nosso redor. Procure não dar brecha sem mancadas pra não dar B.O. Farei minha parte, pois espero que faça a sua. A certeza que trago da vida é que a vida continua. Rap nacional é o que vai ouvir. Quero um conselho de irmão, mova-se. Rap nacional, sou original. Originalmente. Desde que nascemos aprendemos que a vida é assim. Originalmente. Originalmente.